Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos acompanham. O disco do dia de hoje apresenta Chico Buarque com o álbum Chico. Na minha mão o coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, com outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta asa? Quem vale apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Pois é, sou eu, confirma Chico, numa parceria com Ivan Lins, trazendo a participação do baterista e exímio sambista Wilson das Neves. Coração na minha mão suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. O grande Chico, poeta e compositor referência de nossa música, volta ao disco de modo totalmente apaixonado. A paixão move montanhas, mas é também fonte de inspiração, fazendo brotar tais versos amorosos a glória de sua musa, como podemos descobrir em Essa Pequena. Não canso de contemplá-la, feito avarento conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela que anda noutro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento. O amor continua a ditar as regras em Se Eu Soubesse, com a participação da própria musa, Thaís Gullin. Ah, se eu soubesse, não andava na rua, perigos não corria, não tinha amigos, não bebia, já não ria à toa, não ia enfim cruzar contigo jamais. Ah, se eu pudesse te diria na boa, não sou mais uma das tais, não vivo com a cabeça na lua, nem cantarei eu te amo demais, casava com outro se fosse capaz. Barafunda, mais uma nova composição daquele que já é um ícone da MPB. Era Aurora, não, era Aurélia, ou era Ariela, não me lembro agora. É a saia amarela daquele verão que roda até hoje na recordação. Oh, foi na Penha, não foi na Glória. A parceria João Bosco e Chico Buarque assina Sinhá, música que fecha o álbum, e conta com a participação do próprio João Bosco no violão e no vocal. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco? Pra que me aleijar? Eu juro a vós mercê que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Yeah. disco do dia de hoje é Chico, e isso não se perde, um novo disco do Chico Buarque de Holanda, um lançamento da Biscoito Fino. Pode ser encontrado nas melhores lojas e mais informações no site www.biscoitofinotudojunto.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.